Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Ah. Olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. Achada na rádio, o prazer da escuta. Olá, este é o programa Achada na Rádio número 18. Estreia no dia 9 de julho, às 21 horas, na Rádio Paralelo, e repete no dia seguinte, sábado, às 17 horas. Depois o programa é publicado na página online da Casa da Achada, que se pode visitar em www.centromariodionisio.org. A Casa da Achada está a abrir com o seu horário normal, segundas, quintas e sextas-feiras, das 15 horas às 20 horas, e sábados e domingos, das 11 horas às 18 horas. O confinamento acabou e recomeçámos a fazer sessões ao vivo, mas decidimos também continuar a fazer este programa Achada na Rádio. Continuam a ouvir-nos? Há hoje outras respostas, elas mesmo perguntando. Em setembro de 2019, a Casa da Achada decide editar os contos completos de Mário Dionísio, onde reúne os três livros de contos: O Dia Cinzento e Outros Contos, de 1967, Monólogo a Duas Vozes, de 82, e A Morte é para os Outros, de 1986, numa edição com prefácio de Paula Mourão. Para esta rúbrica escolhemos o conto Entre Cafés e Pensamentos, de O Dia Cinzento e Outros Contos. Numa tarde de outono, há alguns anos, um rapaz descia lentamente uma das nossas avenidas, em cabelo e sem abafos. Não estava frio, mas uma chuvinha insistente fazia-o levar, de vez em quando, a mão à cara, para limpá-la de uma ou outra gota que se lhe desprendia dos cabelos e escorria, indolente, até ao queixo. Embora rala, depressa essa chuvinha inesperada começou a escurecer os pavimentos e a terra arenosa da placa central da avenida, desenhando círculos mais claros sob a copa das árvores. Mas o rapaz não reparava nessas pequenas zonas de proteção e continuava lentamente o seu caminho, aspirando com prazer o cheiro penetrante da terra umedecida. De mãos nos bolsos, virava e revirava entre os dedos uma moeda de um escudo, sua única companhia. Não ia só. Ia com uma moeda, a última que lhe restava, e o fazia voar por cima das árvores e dos prédios com a alegria interior do heroísmo mais ou menos voluntário. Àquela hora, já toda a gente regressara à casa para jantar, e era nisso que o rapaz pensava, tanto mais feliz quando sentia que, se fosse atrás das desprezíveis leis do estômago, bem pouco lhe custaria aceitar a tarefa a que toda a cidade naquele momento se dedicava. Os automóveis rareavam e os elétricos também, quase vazios, molengões, nas calhas brilhantes de água. E ele ali ia, só com a sua moeda, debaixo de chuva e em cabelo, entregue a uma moinha de amargura que gostava de sentir. Uma moinha que ele mesmo buscava, estimulava, pensando que todos eles estariam nalgumas dessas casas, sem poderem compreender aquela estranha maneira de voar e que se descobre um rosto novo às coisas quando se atravessa a cidade sozinho, praticamente sem dinheiro, ouvindo as portas fecharem-se para o aconchego tão desejado e tão banal dos lares. Via-os imersos na massa parda dos prédios da cidade, em casa do Eurico, do Júlio, do Carlos. Menino! Está a sopa na mesa. Em casa da Mariana. Menina, está a sopa na mesa. Em casa do Alfredo. Senhor doutor, está a sopa na mesa. E na casa do João, na do Aníbal, na do Vasco, a sopa na mesa fumegando, um torcendo o nariz porque não gosta daquela sopa. As famílias reunidas para a refeição mais reposada do dia. As criadas, de avental engomado, deslizando em volta sem ruído, mudando talheres, enchendo copos. As ruas ficam desertas, amplas, imensas. E só quem as atravessa nessa altura, sem ninguém à espera, tanto se lhe dando ir para cima como para baixo, é que pode apreciar esse espetáculo novo, que é o das casas vistas de fora. Achada na rádio. Alguma coisa acontece no meu coração. O prazer da escuta. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Curiosamente, a 9 de julho de 1935, nasceu Mercedes Sosa. Sim, la cantora argentina. O que vem mesmo a calhar porque todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. cómo cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, Frases achadas. A frase achada que vos trago hoje foi encontrada numa brochura chamada Máscaras, Prisões, Liberdades e Cifrões, que é o resultado de uma maratona de intervenções de amigos e colaboradores sobre a sociedade, a atividade cultural e a arte que temos, não temos, desejamos ou sofremos. Esta sessão aconteceu no dia 29 de setembro de 2012, no âmbito do 3º aniversário da abertura ao público da Casa da Achada. O texto de onde eu roubei esta frase é do Pedro Rodrigues. Parto do que vejo. A irresponsável destruição do mundo. A tentativa de impor uma ordem que nos reprime. A exploração desmedida do trabalho. A mentira do sucesso, do mérito e da competição. A tecnocracia governando, a burocracia impedindo de fazer, a vigilância controlando os passos de toda a gente, o desmantelamento do que resta do público, o ataque violento ao bem comum, uma sociedade baseada na acumulação de poucos e não na satisfação das necessidades de todos. Ai, que palavras tão grandes! Parece uma tarefa imensa mudar isto tudo. E ao mesmo tempo sabemos que tem de mudar tudo. Que as coisas têm de mudar de base. Que loucura pensar que não se pode mudar nada. Que loucura ficar sozinho a lutar sem ti. Que loucura criar valor para a luva, para o lucro de poucos e produzir lixo para o lixo, desperdiçar a vida. Que loucura insistir nisto tudo, quando todos já percebemos que é mentira. Frases achadas. Há princípios e valores, ações e amores que sempre irão abrir caminho. Achada na rádio. Quem viver abraçado à vida daquele lado não vai poer sozinho. O prazer de estarmos juntos. A achada faz uma cena. Momento de teatro. Cenas escritas por Regina Guimarães. 1. Uma cama improvisada na grande casa do mundo. Tens sono? Ainda não. Eu também não. Não consigo adormecer. Não falas. A conversa tira o sono. Eu não quero adormecer nunca. Não temos tempo. Temos o tempo todo. Quando eu era pequena falava sozinha para adormecer. Isso é diferente. Podes falar para dentro. Falar para dentro? Desperta. Vira-te para mim. Fala comigo. Sempre. Vamos dizer as coisas mais belas. Como assim? As mais belas. Eu começo. Por exemplo, as ervilhas a crescer dentro da vagem. Os desenhos nos vidros embaciados. A cor do fígado fresco. Do fígado Prometeu. E a sombra das garras da águia. As rendas de espuma, sempre rotas quando esgaçam. O cheiro da lenha queimada numa casa fria. Um pescoço muito branco. As pregas de carne, as rugas. As unhas negras. As pedras polidas pela água, os ricochetes. A música que não me sai da cabeça. Os homens que vestem fatos largos demais. As pernas inchadas das mulheres. As veias salientes. Uma pessoa a dormir. Uma pessoa a dormir num lugar público. Os grãos de areia no fundo de um bolso. Uma carta intacta no meio do entulho. Uma fotografia de uma desconhecida que escapou às chamas. Quem escapou? A fotografia ou a pessoa? As lesmas pretíssimas no meio da erva esmeralda. Quando o coração bate no tambor das retinas. Quando o pé se enterra no lodo, devagarinho. Quando uma nuvem se reflete numa poça de água. Quando encontramos uma coisa que julgávamos ter perdido. Ou quando essa coisa nos encontra. Uma ilha invisível a flutuar no mapa. O sol a mijar pelas pernas abaixo. Estás a fazer batata! A única árvore de um quintal, que é o único quintal. O cimento quente. Uma criança a brincar no cimento quente. Uma árvore fulminada. Uma mão manchada de tinta. Uma ferida a sangrar. Uma velha a fumar cachimbo. Um cosmonauta com cara de bebê. Uma sopa com olhos de azeite. Uma mulher com frio nas pernas. Uma lição de astronomia. Um professor cego. Uma vida salva por acaso. Uma vida vivida ao acaso. Uma vida atirada pela janela fora. Uma história de amor contada por um velho. Uma história de amor calada. Uma história de amor que acaba depressa. Uma história de amor que acaba mal. Saber que vai acabar mal e continuar. Saber que vai acabar depressa e começar. Querer saber tudo isso e não querer saber de mais nada. Trazer uma marca no dedo anelar para não esquecer. Lembrar o começo, a luz, o guarda-roupa, o tom de voz, o timbre. Apressar o fim, o derradeiro olhar, o gesto doloroso, o silêncio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Duas canções ao espelho. Nas canções ao espelho de hoje, há dois espelhos. O primeiro reflete a imagem de Atahualpa Yupanqui, o cantor e músico argentino que o João citou no último programa e do qual ouvimos uma música. Lembrei-me de ouvir o nome de Atahualpa nas canções de Paulo Conte. É citado, por exemplo, numa canção que se chama Alle prese con una verde milonga, e Conte considera-o como o último grande intérprete da milonga como género musical, que ele próprio procurou reproduzir em algumas das suas músicas, mas usando o italiano para a letra das canções. Nas canções de Paulo Conte encontramos muito jazz, mas também muitos géneros musicais diferentes e geografias longínquas. Li há algum tempo, entre os comentários dos usuários do YouTube, uma frase de alguém que dizia assim: Paulo Conte não é um cantor, é uma agência de viagens. E, de facto, as canções de Paulo Conte levam-nos para sítios inesperados. A canção que queria propor hoje chama-se Hemingway e é dedicada ao escritor americano. O autor diz sobre a canção: queria uma canção noturna, uma música noturna, uma ambientação noturna, muito particular. E tive a ideia de Veneza à noite. E é de Veneza que saiu o Harris Bar, um café histórico da cidade, onde o barman, que fala francês, porque segundo um antigo lugar comum, o barman fala sempre francês, evoca o fantasma do Ernest Hemingway. Oltre le dolcezze dell'Harris Bar, e le tenerezze di Zanzibar c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò. Za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za. Amigore, ça va mieux? O reflexo no segundo espelho é o de uma canção italiana outra vez em diálogo com a literatura americana. Trata-se desta vez de uma canção que faz parte de um álbum de Fabrizio De André, que se chama Non al denaro, non all'amore, né al cielo. Não para o dinheiro, nem para o amor, nem para o céu, que é de 1971 e é composto por canções inspiradas nos poemas da antologia de Spoon River, de Edgar Lee Masters. Uma antologia que tinha sido publicada em Itália em 1943 com a tradução de Fernanda Pivano, que era uma grande escritora e tradutora italiana. Era aluna de Cesare Pavese, amiga e tradutora de Hemingway, e foi a primeira responsável pela entrada em Itália da literatura da Beat Generation. O ambiente dos textos de Masters, que foram um pouco modificados para se transformarem em canções, é um cemitério situado numa colina e cada personagem fala a partir do seu túmulo. Há um médico, um doente de coração, um juiz, um químico, um louco e cada um tem o seu poema e depois a sua canção no álbum do De André. A canção que vamos ouvir é a do químico. É a história de um cientista obcecado pela sua profissão que tenta compreender o amor dos humanos comparando-o com os processos químicos dos elementos, mas só para descobrir que não consegue compreender as verdadeiras dinâmicas do mundo e acaba por morrer num experimento errado. Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocan sul viso di chi cerca l'amore, ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, e paura che voglia che ti porti lontano. Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire, soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Voi chimico e no, non mi volli sposare, non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore. Ouvimos duas canções ao espelho. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. 5 de julho de 1952. Novidade. Há olhos que se afastam, pessoas que mudam de passeio, não têm coragem para manter o que realmente pensam, não querem comprometer-se. A sociedade está toda contagiada, deste lado também. Cada dia tenho notícia de mais um que finge aceitar uma falsa versão de um facto a que assistiu, de que participou e, ainda, aceita divulgá-la. Dia a dia, vou tendo mais clara certeza desta monstruosidade. São os mesmos processos, a mesma corrupção, o mesmo cinismo, o mesmo desprezo humano, a mesma podridão que há no outro lado. O que temos denunciado e atacado com justíssima indignação na zona deles existe e graça naquilo que ainda há pouco, com que ternura e convicção, eu chamava o nosso lado. Dir-se-ia que não é a própria defesa do homem que está em causa, mas apenas vencer, custo que custar, dominar, esmagar o adversário, fazer triunfar uma ideia, certa ou errada, justa ou injusta, contra quem for, contra o que for e, sobretudo, seja como for. Vencer, falar mais alto, erguer o braço e receber os aplausos, mesmo que para isso tenhamos destruído o que mais queríamos criar e eternizemos o que mais detestável existe em tudo e em nós próprios. Na palavra monstruosidade, existe uma nota de Eduardo Dionísio, a nota número 219, que diz: o corte de relações de MD com muitos ex-camaradas e odia ex-camaradas com MD é, sem dúvida, uma parte desta monstruosidade. Em autobiografia, sobre estes cortes de relações e outros, MD, para quem a amizade foi sempre um valor supremo, havia de escrever: fui e sou amigo de um bom punhado de gente. E, todavia, os absurdos da vida, talvez ninguém tenha cortado tanto relações como eu. Chega a perguntar-me, descontente comigo, se chegará para o Guinness. Foi-me sempre difícil suportar, sem corte radical, a mentira, a prepotência, a traição zeca. Adolescência retardada. Como se um corte de relações pudesse excluir da vida essas misérias pegajosas. Arrependido? Em grande parte dos casos, realmente não. Mal que não se tem em frente do nariz, sente-se menos, não cheira. Noutros, hesito. No fundo, as pessoas mudam. Eu próprio terei mudado alguma coisa. Talvez hoje pudesse conviver sem custo, bem pelo contrário, com gente a que não falo por antigos excessos de rigor. Certas arranhadelas, de que simulei não dar-me conta na altura própria, necessidades de estratégia de outra ordem, comprovam-me que sim. Porque ofensa, ofensa mesmo e pública, só me lembro de três casos, biliosa demais num, desarrazoada demais nos outros, para que fale aqui neles. Merecem só silêncio. Além de que até isso, o tempo vai gastando um pouco. Passageiro Clandestino, o diário de Mário Dionísio. Hoje. Rumo à cantata do Teto Incerto, a Regina Guimarães propõe novo desafio. A partir de um provérbio ou de uma máxima, inventa slogans e palavras de desordem que proponham um pensamento sobre o direito à habitação e o direito à cidade. Há listas de provérbios para todos os gostos na net. Exemplos: casa roubada, trancas à porta. Casa ocupada, polícia à porta. Todos os caminhos levam a Roma. Todas as ruas levam à luta. E todo o cidadão quer casa e pão. Olho por olho, dente por dente. Casa após casa, dar um teto a toda a gente. Manda as tuas contribuições para centromariodionísio@gmail.com e começa a contribuir para a cantata do Teto Incerto. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto de hotel. A Diolinda está louca, definitivamente. Agora assentou reais no museu, ou lá o que é, nem sei bem. Ela já me tinha falado naquele sítio que descobriu há tempos. É uma casa com uma biblioteca e uns quadros de um pintor. Se calhar até é fixe. Ela diz que é tudo grátis e pode ler os livros que quiser. Parece que até tem um quintal e uma cozinha, onde de vez em quando fazem umas petiscadas, sei lá, tenho que ir lá visitá-la. Agora, dormir lá é que já não me parece muito boa ideia. Qualquer dia expulsam-na. Até pensei que ela podia vir passar uns tempos comigo aqui no Val do Paraíso. Espaço não lhe falta. Espaço, ar puro, tempo. Não sei se ela está numa de campo, mas sempre teria um cantinho para ela, uma cama, sei lá. E ajudava aqui na horta, agora é preciso apanhar as batatas e quanto mais mãos, melhor. E até podia convidar a tal Jacinta, que ela fala de vez em quando. Mas não sei, ela diz que essa Jacinta é meia maluca. Ainda me espanta as galinhas, mas é. Bem, logo vejo. Amanhã ligo à Deolinda e pergunto-lhe se ela quiser vir passar cá o verão. Um dia destes vou a Lisboa e pronto, e trago-a. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto de hotel. E agora, música achada na casa da achada. Música achada na casa da achada. Em dezembro de 2013, o Cor da Achada resolveu gravar o espetáculo do Fim de Semana Diferente e lançá-lo em disco. Foi um disco feito a várias vozes e várias mãos, com a ajuda do Olivier Blanc e Júlio Pereira na gravação, com uma gravura feita pela Carla Mota e os desenhos inconfundíveis do Ângelo Teixeira nas bolachas do CD, entre outros desenhos de vários elementos do coro. A esta gravação, o coro juntou ainda 4 músicas originais com poemas do Mário Dionísio que não se encontravam gravadas em mais lado nenhum. São composições de João Caldas, à época um membro do coro da Achada de 16 anos, que tinha sido desafiado para a sessão Mário Dionísio Escritor, realizada em setembro de 2011. No final deste disco, que corresponde também ao final do espetáculo, ouve-se a música Solidariedade, cuja letra é o poema de Mário Dionísio com o mesmo título. Neste, podemos ouvir um apelo, um incentivo até, à união dos humilhados, dos que pouco ou nada têm, dos que sofrem na pele a miséria e dos que, ao lado, também sonham com esse mesmo mundo melhor. Vamos ouvir uma das raras vezes em que o coro cantou esta música, numa versão pouco ensaiada, com um piano saltitante, mas com vozes que afirmam bem alto a ideia, a vontade e os gestos necessários a uma verdadeira solidariedade. Já que a nossa amargura é a mesma amargura, já que a miséria. com três palavrinhas apenas. Na semana passada, o desafio era fazer um texto, preferencialmente um áudio, utilizando as palavras chalés, chinelos e azulíssima. Como sempre, recebemos algumas contribuições. Ana Queijo, Lena Bragança Gil e Clara Boléu enviaram-nos áudios e Antonino Solmer, Adão Contreiras e Regina Guimarães enviaram-nos escritos que serão lidos pelas vozes de Marco António, Ivone Azevedo e Nuno Carvalho. Vamos começar exatamente por estes últimos. Antonino Solmer, lido por Marco António, Adão Contreiras, lido por Ivone Azevedo e Regina Guimarães, lida por Nuno Carvalho. As janelas do chalé. A saia, eu fico, como qualquer coisa. Olho-te de chinelas nos teus pés. Azulíssima. Azulíssimo no relevo da chaminé. Azulíssimo o mar, vendo da varanda. Azulíssimo o pisar do pé. Azulíssimo o chinelo lavrado. Azulíssimo o querer que é, cobrar do requebro o sonho dado. Azulíssimo o olhar dela, azulíssimo o andar que lá vai. Azulíssimo o pranto à janela, azulíssimo o pano que cai. No azul que tanto brada, pelos campos da servidão, há sempre isto ou aquilo que agrada, no azulíssimo de qualquer ilusão. Nos longes de um mar profundo, nos pastos medrando no pinhal, ao azulíssimo rosto do mundo, vertigem solene, pranto ou canto final. Azulíssima manhã. Entre os chalés chiques, os abetos vivem de chinelos. E até o verão mostrar as suas ventas, há neve por ali esquecida a morder-lhes os tornozelos. Branca de neve, envergando o seu alvo camiseiro e a sua saia azulíssima, limpa os chalés de 7 vezes anões. Patrões e satanões, até romper os velhos chinelos e as solas dos seus jovens pés. Prefiro chás de hortelã marroquinos, de um verde azulíssimo e açucarado, aos chalés suíços tão limpinhos que é preciso andar de chinelos para não poluir os soalhos, nos quais, ao que dizem, se poderia comer. Mas então, pergunto eu, quantos suíços costumam comer no chão? De seguida, e por esta ordem, vamos ouvir as contribuições de Ana Queijo, Lena Bragança Gil e Clara Boléu. A água azulíssima, brilhante e quente, que belo dia de verão. Passei a tarde na água até me fartar. Nem me lembrei de trazer os chinelos. Só quando cheguei à rua dos chalés é que comecei a sentir a terra quente debaixo dos pés. A paisagem era paradisíaca, uma considerável extensão de praia que se perdia de vista de uma areia dourada e fina, um mar azul esverdeado, cristalino e calmo, com água à temperatura certa para qualquer um se banhar durante horas. Uma orla de coqueiros e arbustos diversos que não só refrescavam na sua sombra, como tapavam da vista qualquer edifício ou construção menos própria de uma vista de paraíso. À sombra dos coqueiros, uns tantos chalés, suficientemente distantes uns dos outros para ninguém incomodar ninguém. Naquela manhã, acordara com um raio de sol brilhante que brincava nos seus olhos fechados de sono. A temperatura ainda não escaldava. O céu azulíssimo anunciava um novo dia glorioso. Por isso, sem mais delongas, saltou da cama e precipitou-se correndo, areal abaixo, em direção ao mar convidativo que o chamava em doces ondas largas. Ai, ui, bolas! Lá cortei o pé numa concha. Mas porquê é que eu me esqueço sempre de calçar os chinelos? Isto hoje não está fácil. Era uma casa muito engraçada. Oh, claro, não sejas parva. Hoje não é casas, é chalés. Chalés é na Suíça, um chalé, uma lagoa azulíssima, neve. Oh, que raio! E onde é que eu vou meter os chinelos? Com três palavrinhas apenas... Tempo agora de desvendar o texto de onde vieram as palavras que serviram de lançamento ao que acabamos de ouvir. Trata-se de um naco do livro Terra Sem Música, de Fernanda Botelho, e na voz de Diana Dionísio, reza assim. Nunca ninguém pudera gabar-se de ter recebido convite para os palácios do Senhor Barba Azul, as suas casas de campo, os seus chalés na montanha, as suas vivendas no litoral, não falando já do castelo que possuía em Espanha, comprado a um grande à Cour d'Argent, e do iate Paquete, onde junto da tripulação de 1.200 homens do mar, muito estilizados, passeava a sua neurastenia de barba azul. Pois convém saber que o Senhor Barba Azul era assaz neurasténico, além de desconfiado. Requintadamente neurasténico. Não que ele fosse neurasténico por snobismo, não. Ele era mesmo neurasténico, desde a sola chapeada ouro dos seus chinelos de quarto até aos rolos incrustados de pedras preciosas com que à noite, antes de se deitar, consentia que lhe enrolassem a azulíssima barba, não fosse ela perder os jeitos atribuídos por lisonjeira natureza e preservados pelos fúlgidos rolos. Para o próximo programa, o desafio é semelhante. Fica a dica apenas de que, desta vez, não se trata de um texto literário no sentido clássico. As palavras a utilizar são então... Heresia... Uníssono, intocável. Pedimos que enviem os vossos áudios para centromariodionísio@gmail.com até ao próximo dia 20 de julho. Com três palavrinhas apenas. Heresia, uníssono, intocável. Três palavras que saltaram de um misterioso texto que depois revelaremos. Ouviremos as respostas a este desafio no próximo programa Achada na Rádio, daqui a 15 dias. Até lá! Com três palavrinhas apenas... Desafio criativo! Bora lá! Achada na Rádio. O prazer de estarmos juntos. A paleta e o mundo. Leituras do ensaio A Paleta e o Mundo, publicado pela primeira vez entre 1955 e 1962, usando as palavras do seu autor Mário Dionísio. A pintura moderna é obra de loucos? A pintura moderna é a verdadeira e única pintura? É um progresso? É a decadência extrema? É um logro? A Paleta e o Mundo quereria ser uma longa conversa com aquelas tantas pessoas que, vendo na pintura moderna qualquer coisa de chocante cujo porquê se lhes escapa, achariam contudo indigno injuriá-la sem terem feito algum esforço para entendê-la. Com aquelas certamente tantas pessoas que, querendo formular também a sua hipótese, ao menos para uso próprio, sobre os destinos da pintura, seriam incapazes de fazê-lo sem se informarem primeiro do que isso é. A paleta e o mundo. Vai sendo vulgar encontrarmo-nos numa esplêndida sala concebida num espírito perfeitamente atualizado por um decorador competente, onde há, no entanto, anacronismos reveladores. O decorador existe para substituir a falta de personalidade e de critério estético dos proprietários de salas como essa, mas só pode trabalhar dentro de certos limites, que não são apenas económicos. Decoradores e principalmente arquitetos são as vítimas naturais desses limites exasperantes, mas tão inevitáveis como a própria sociedade em que trabalham. Os proprietários aceitam as largas janelas modernas que deixam entrar muita luz e todo o ar que se quer. Aceitam bons cadeirões modernos, onde se pode ler um relato desportivo ou um romance policial com muita comodidade. Aceitam candeeiros modernos, de onde a luz emana com o máximo de suavidade e rendimento. Para os cinzeiros, para os cortinados, para os tapetes, inclusivamente para os volumes que devem figurar na estante, o decorador tem quase inteira liberdade. Mas essa liberdade para, subitamente, quando se trata das paredes. Lá pintura moderna, meu caro senhor, isso não. Casas que não são casas, árvores que não são árvores, homens que não são homens, diz a esposa do proprietário. Isso não. E o decorador, se conhecer Pascal, deve lembrar-se muito dele nessa altura. Que vacuidade a pintura que atrai a admiração pela semelhança com coisas cujos originais se não admiram. É a altura de perguntar aos proprietários da sala que pintura, que época, que estilo então preferem. Que artista? Perguntará o decorador. Que época? Silêncio constrangido. Tudo o que aqueles proprietários sabem é que nas suas paredes não querem quadros modernos. Mas o decorador virá a perceber que se não querem quadros modernos, também não estão particularmente interessados em tê-los antigos. Na repulsa imediata dos modernos, entram talvez outros elementos, possivelmente inconscientes, mas poderosos, como o medo de serem postos em face da compra de um original, dispendiosa e desagradável hipótese, tanto mais afastada quanto o pintor escolhido mais pertencer ao passado. As grandes verbas foram para os tapetes que se pisam, para os estofos, para os cortinados que dão grandiosidade ao ambiente. Para que gastar uma nova grande verba com uns metros ou uns centímetros quadrados de tela que só servem para ver, para os quais tão pouco se olha? O decorador virá a perceber que não era o amor de Watteau que os fazia desprezar Gauguin, nem o respeito por Leonardo que os fazia saltar ao nome de Miró. Que aqueles seus clientes tinham, como muitos outros, uma noção bastante singular da história da arte, segundo a qual toda a pintura caberia em duas grandes e fantásticas fases. Uma, que supõe durar há 10 ou 15 anos, a moderna, a paranoica, a das coisas mal desenhadas, que eles fariam muito melhor se quisessem gastar tempo com isso. E outra, que teria existido até há 10 ou 15 anos e começado há séculos e séculos, lá para os princípios do mundo, sempre igual a si mesma, sempre naturalista, a antiga, a grande, a verdadeira e única arte, uma coisa tão perfeita e verdadeiramente artística que até uma vez os pássaros foram debicar na parede supondo ver nela uvas autênticas. E sabe-se como os pássaros são peritos em questões de estética. O decorador terá enfim compreendido que para aqueles seus clientes o quadro é um pretexto, que o seu verdadeiro interesse está todo voltado para uma grande moldura trabalhada, rica, com cores de ouro fosco a imitar a nobre corrupção do tempo, onde se pode encaixar qualquer aguarela, qualquer óleo, desde que não provoque a troça dos amigos, nem brigue com a cor do veludo do sofá. Já que é forçoso uma moldura emoldurar. A Paleta e o Mundo, primeira parte, expressão e compreensão, capítulo 1, chamemos-lhe divórcio. A Paleta e o Mundo. Receitas achadas. Do caderno de receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Stroganoff. Receita para duas pessoas. Ingredientes: 300 gramas de lombo cortado aos quadrados, 2 cebolas pequenas, 75 gramas de cogumelos, 1 decilitro de nata, 75 gramas de manteiga ou banha, sal e pimenta. Deite os quadrados de carne numa sartã, juntamente com a cebola e a gordura. Tempere com sal e pimenta e deixe saltear em chama média, tapado, durante 12 minutos. Passando esse tempo, junte os cogumelos, lavados e cortados aos bocadinhos, e 5 minutos depois, se a carne já estiver tenra, deite a nata e deixe retomar a fervura numa chama muito baixa. Receitas achadas. Do caderno de receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Olá, Os grandes prazeres do verão. Os grandes prazeres do verão. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Para aqui vão algumas notícias do que se tem passado na Casa da Achada e do que se vai passar. Houve leitores achados, um grupo de leitura regular que andou a ler contos de Miyakoto e, entretanto, houve também o fim de um ciclo de cinema afrodescendente, uma proposta da Jazz, de um mês de filmes sobre negritude, colonialismo, racismo, etc. Começou, entretanto, o ciclo de cinema iraniano, uma proposta de André Luiz Alves, um ciclo de cinema para descobrir o cinema do Irão e falar do papel da mulher na sociedade iraniana. E na próxima segunda haverá Nahid, de Ida Panahande, um filme de 2015, mais uma vez sobre o percurso de uma mulher no Irão. E hoje mesmo foi apresentado um livro ao fim da tarde, um livro da Barricada de Livros, o livro de Ursula Le Guin, O Dia Antes da Revolução e Outros Contos, uma sessão apresentada por Mário Rui Pinto. Entretanto, prossegue a nossa exposição 50 anos de pintura de Mário Dionísio, a biblioteca e a mediateca continuam abertas. E aproveito para lembrar duas das atividades da próxima semana, para além do cinema e também as leituras da Paleta, a Paleta e o Mundo, o ciclo da Paleta e o Mundo, às segundas-feiras ao fim da tarde, que estão a ler textos de António Tàpies, o pintor catalão. E no final dessa semana, na sexta-feira, dia 16, haverá uma visita guiada com textos do Passageiro Clandestino. O Passageiro Clandestino visita a exposição que está patente na Casa da Achada, uma relação, portanto, entre o diário de Mário Dionísio e a sua pintura, às 18h30, na sexta-feira, e no sábado uma reunião de amigos alargada e aberta que se pretende que seja um debate sobre o papel da associação, o papel da Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, nestes tempos complicados. Como repensamos a ação coletiva, uma tarde para reunir os amigos da Achada, aproveitar para pôr as cotas em dia e pensar em conjunto sobre o papel que temos nestas circunstâncias complicadas. Vamos refletir juntos sobre o que pode e deve ser uma intervenção cultural nos tempos que correm, às 3h30 de sábado, dia 17 de julho. Entretanto, pelo meio, houve uma oficina de Giulia Ferrari, uma oficina de fotografia. Isto não é uma selfie, um exercício de autoconhecimento através da fotografia. A repórter Serena Cacchioli esteve lá e fez esta reportagem para a Chada na Rádio. No domingo 4 de julho, entre as 3h30 e 5h30, na Casa da Chada houve uma oficina de fotografia chamada Isto Não É Uma Selfie, tida pela Giulia Ferrari. A oficina foi sobre a ideia de autorrepresentação, autorretrato, e fizemos um excurso teórico a partir da história da arte até a fotografia, sobre o autorretrato e a representação do corpo e do corpo da própria pessoa que tira a fotografia ou que faz o retrato, até os dias de hoje, e falando do poder que isso tem e das suas potencialidades até revolucionárias. Fizemos vários exercícios, falámos muito, foi muito interessante. E perguntei à Júlia o que é que ela achou das pessoas que participaram e do seu público. Acho que correu muito bem. Eu achei o público fantástico, prestaram muita atenção ao que estava a dizer e participaram também. E quando mandei fazer o exercício, que normalmente pode ser assim uma coisa um bocadinho mais difícil, mas tiveram muito entusiasmo e saíram fotos muito bonitas e tenho grandes expectativas para o trabalho de casa e espero que eles também tenham gostado, mas para mim foi uma experiência incrível. Foi diferente, mas foi bom, portanto, porque o exercício, não estava à espera de um exercício de confrontação comigo próprio, de falar sobre mim como uma pessoa totalmente estranha, mas foi interessante e o resultado foi muito positivo. O que é que me motivou a ouvir esta oficina? Opa, eu gosto muito de fotografia e fiquei de alguma maneira também curioso e na expectativa de ver o que é que isto era. Gostei muito do título, do Isto Não É Uma Selfie, ou seja, era alguma coisa para além da selfie, e calculei que tivesse a ver com esta questão da representação da própria pessoa, mas sem ser naquela coisa da fotografia seca. Pessoa muito bonita, sim, ou com um cenário muito bonito por trás, e ser um bocadinho mais do que isso. Foi um bocado a curiosidade. E foi ao encontro das tuas expectativas? Foi espetacular, foi muito giro. Foi. Gostei muito, foi porreiro. E agora vai haver uma próxima sessão na próxima semana e cá estarei. Caros ouvintes, o nosso programa Achada na Rádio chegou ao fim. Também vos esperamos encontrar um dia destes na Casa da Achada, nesta oficina ou nalguma outra sessão daquelas de que vos falámos. Se tiverem alguma dúvida sobre a programação, sobre a morada, sobre outra coisa qualquer, vão à página da internet centromariodionisio.org. Ou então também temos uma página no Facebook. Sobretudo, apareçam na Rua da Achada, número 11. Até já! Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.